Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, durante a próxima hora, um conjunto de peças sem palavra cantada e começamos, temos insistido há muitos anos, na música de Rafael Anthony Irizarry, claro, vamos dando destaque à última edição Points of Inaccessibility, um disco partilhado com o artista audiovisual neerlandês Jacob Schilp. Tudo resultante de uma sessão de improvisos, Rafael Anthony Irizarry no arranque com Faded Ghosts of Clouds, um tema longo, com drones, muito melancólico e belo. Boa noite, bem-vindos. dois nomes que vão fazendo parte destas sessões, deste ecossistema que serve o Em Transe. Primeiro, Rafael Antanirizarri, e seguimos com Kamaru, artista de Nairobi, Quênia, a viver em Berlim. Tem um disco novo, co-escrito e co-produzido com Fenez, Christian Fenez, músico austríaco. Kamaru a estabelecer-se incisivamente no mercado da música experimental, usa muitas gravações de campo, não tanto neste Keen. É com Kamaru e Keen e o tema Maybe que seguimos neste Em Transe. flautista sonoro japonês Shihei Takayama, também um veterano destas andanças do entranze, conhecido pela vasta discografia entre os territórios da música ambiental e New Age, está de volta com Vides 28 pela White Perry Mountain, volume de peças que reúne gravações ao vivo e outras capturadas em estúdio, sempre meditativo o mundo de Shihei Takayama, por aqui Kids Playing on the Roof. Seguimos com o nome artístico de Aileen Grad, produtora e artista eletrónica argentina de Buenos Aires, chama-se Ailu, e aqui, com apontamentos mais eletrónicos, seguimos com Fobia e Come Tierra. Ailu agora no entrance. Thank you. sublinhado forte para música, para cinema. Para trás, Colin Stetson, saxofonista que tem a capacidade de respirar circularmente, fazendo o overblowing também, transformando o saxofone em qualquer coisa vertiginosa e hipnótica. Ouvimos-lo aqui a pontuar com Reborn, a banda sonora de Hereditary, filme de terror de Ari Aster. Antes, Nala Sinefro, ela que também fez música para um dos irmãos Safdie, no caso Benny, filme da Smashing Machine, a contar com a arpista e compositora belga de jazz experimental Nala Sinefro, lá em cima da Smashing Machine, logo a seguir a Ailu, K.O. Seguimos agora com as peças compostas pelo sérvio Ivan Vukosavljevic para a portuguesa Joana Gama. Vem em A Mind in the Heart, esta A Child. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Para trás, Maschine Fabrik, é o projeto a sol de Rutger Zuiderwelt, um também profícuo artista sonoro, músico experimental neerlandês. Lembramos de 2007, edição Ruf, se trata a reunião dos EPs Slap e Zust, e ainda uma faixa original, Slap Zust, de lá Zust se vai, e fechamos com Abul Mogard. Tem uma carreira feita desde 2010, é um dos nomes fortes e que, curiosamente, termina esta sessão um episódio que abriu com um colaborador de Abul Mogard em muitos momentos, também em concertos, Rafael Antanirizarri. Italiano Guido Zan, Abul Mogard, em 2016 lançava Circular Forms. Ilustra bem o universo de Abul Mogard desta faixa Half Light of Dawn. Em Transe, podem segui-lo em radiotranse.blogspot.com. Subscrevam o podcast em Apple Podcasts. Voltamos em breve. Até lá. Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano.